controle. Eu sigo essa série 2165. Pegue essa série 2165, deixe se manter no nível 050. Sobre vetoração para final ILS, curva à esquerda. Pessoal, mantenha a proa 245, sua série 2165. Igual no 621. Igual no 621. Golf Delta, repartido do ponto de espera da Fatal, ajuste 1-0 no 6. Site Serra Golf, lá em Yaman Position, é no Report of Descent. Canal 6250, completo, sinal, chame a torre, 1-1895. Uma 648, desça para 2.000 pés, autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. ILS, 2.000 pés, autorizada ILS, portará estabilizado. Uma 621, desça para 3.000 pés, ajuste no 016. Para 3.000, no 016, uma 621. Após a decolagem curva direita, na saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5534, controle 120, decimal 8. 240 nós, deixamos para o nível 050, TAM 3896. Bael, Leda Motiva. 5534 no transponder e a frequência do controle 120, decima 8, chanel 6319. O chanel 6319, o curto de mandos correto, chama pronto no portão 02. Ok, reporta pronto no 026319. Pelo Papa Mike, curva à esquerda, proa 250, aguarde para o localizador. 250, curva à esquerda, aguardando para o localizador, vira Papa Mike. Gol 2065 autorizado, Guarulhos, nível 360, via UPS-1-0, Piraí, após sair com Van Rota. Decola da pista no 0, após a decolagem curva direita na saída da El Lida Motiva. Transponder 5551 no controle 120, decimal 8. 0 autorizado, via UPS-1-0, Piraí, após o Van Rota. Decola da 1-0, pela direita da El Lida Motiva. Transponder 208 ao controle. Para usar 4 milhas, um Eco Charlie 45, mantendo 2.000 pés. Rumo oeste. Ok, gente, após desvio voando do Nagol no 62, vamos descendo até 3.000. At Serra Golfo, Sunset Level 050. Na Golf Delta, informe que após decolagem mantenha a prova 3.000. A 3859, Sono Centro Recife, 1288 e Alterne 1353. Centro Recife, 288, Alterne 1353, 3859. Alfa Juliette, portão 0779. Golf Delta, decolou 5-3, mantenha a brota 3.000, chame controle 120 decimal 8. 208, Delta. Polo 621, autorizado 2.000 pés, redução de velocidade 190 nós, autorizada sinal ILS, reporta estabilizado. Assistência até 2.000, reduzindo para 190, reporta estabilizado, agora no 621. Pelo Papa Mike, curva esquerda, proa 170. Curva esquerda, 170, curva Papa Mike. A 3896, redução de velocidade 190 mais. Afirmo, 190. Afirmo, 190 mais, então 3896. Estabilizado no 648. No 648, complete o sinal de chame a torre, 1895. 1895, 648. Pushback, acionamento, vai de Rio 9811, está autorizado no Pátio 3, chama táxi. Ok, no Pátio 3, chamarei táxi, Rio 9811. Solo, bom dia, CNM 6302, 03, pushback, acionamento. 8, livre pouso, pista no 0, Ventuno, 50 graus, 629. Livre pouso no 0, 648. Posição 77, CNM 620. Afirmo, Juliette, portão 07. Obrigado. Do Papai Mike para o localizador, curva à esquerda, proa 160, desça, mantenha 2.000 pés, reporte estabilizado. 160, curva à esquerda, reportará estabilizado, vira para o Mike. A 3896, alteração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, desça para 3.000 pés, o ajuste no 016. O limite é o localizador. Silvio Tilo Lima, informe se efetuou plano de voo. A gente confirma o destino, o tipo de equipamento? A gente mantém as condições visuais, o ajuste no 0 no 6, acione o código 0135, quilo, quilo, lima. Zero, aguarda pro push. Aguarda para o push. Dono 621, complete o sinal de chame a torre, 1895. 1895, 621, bom dia. Pelo Papa Mike, complete esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Esquerda, 130, reportará estabilizado, quilo Papa Mike. Uno 6418, solo 56, direita, solo 1, 21 decimal 1. Direita, 21, 641. Linha para o localizador, direita 050. Desça para 2.000 pés, autorizada a sinal ILS, reporta estabilidade. Direita 050, 52.000, vai reportar essa altura. Salvador, Força Aérea 2165, aqui mantém 5.000, mantendo ainda a proa 245. Realmente ainda mantém o 050 e a presente proa, o Força Aérea 2165. Controle Salvador, bom dia, Papá de Charlie Oscar Alfa, bom dia, sem identificação, autorizado, chegada Mari. Desça para o nível 050, redução de velocidade 240 nós. 10, 16, Oceana RM3, 12. Livre taxi ainda, ponte 0, a sua rede 2195, 0966, 3, 12. Pega acionamento, 2770, está no pátio 3. 2770, ciente, tem condições de fazer esse simultâneo com a aeronave da RIP que está puxando neste momento? Vai aguardar um pouquinho. Dá pra fazer o 2770? Sim, 2770 já fica condicionado assim que a aeronave da Rio iniciar o táxi, ele inicia no pátio 3. Certo, então tem frequência livre para autocoordenação, quilo Lima. 48, e Juliette, portão 1. Juliette, portão 1. A 3896 reduza para a velocidade de aproximação, vai seguir um Eco Charlie 45 na final. Positivo, reduz, está estabilizado já. Reduza para a aproximação e aguarda a transferência. Meia 21, sola 59, direita, 121, decima 1. Direita, 121, 1, boa. Roger, bom dia, o Xené 63, 12, ponte 0, no 0, estamos prontos. O Xené 63, 12, ali mantém no 0. Alimatina 0, Xené 63, 12. Comandos da Juliette. Salvador Rio 9811 para o táxi, estamos com 3 a bordo. Temos 3 horas de autonomia, alterna Teresina. Táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 10 no 6, Rio 9811. Táxi, até pode estar dando 10. 1895, quilo, por favor. 3896, complete a final, reduzindo, chame a torre, 1895. 1895, ponte. Obrigado, pode me apresentar o Guarani. A Papapá Lima Golf Delta, chame o centro Recife, 12545 e alterne, 12685. 25. Micro Papa Mike, informa um tráfego ingressando na 10 para decolagem. Gente, zero, nove, nove, zero, para decolagem, Micro Papa Mike. Espera 2165, desça para 3.000 pés, ajuste no 016. 3.000, 2.000, 2.000. Estimação, guardando autorização de pouso, ajuste no 0 no 6. Pois é, o 3896, quem está 2 milhas de distância. Vou para interceptar a sinal ILS. Estou aqui no Mike, só se tocar cancelamento e seguir para pouso na pista 17. Quilo Papa Mike, plano cancelado 201, vento 160 graus, 069, reporta no solo controlado, na cabeceira 17. Reportará solo controlado, cabeceira 17, quilo Papa Mike. 9811, ponte de espera da 10, pronto. 9811, mantém a ponte de espera. Ok, vamos manter a bateu com a Xenia 6981. Xenia 6312, decolada 02, controle 120, decimal 8, mau voo. 208, boa, 6312. 6312. Xenia 6312, bom dia, contato radar, se você é do nível 350, sair da PUCA. Confirmando 390 na PUCA? 350. Espera a torre 1895, ajuste de altímetro no 0, nomeia azul 2770. Autorizado, taxa, ponto espera, lá, torre 1895, 10, 16, altímetro, azul 2770. Gol no 621, fique atento ao tráfego à esquerda, ingressando neste momento no pátio principal, após o mesmo, Juliette, portão meia dúzia. Ok, atento, Juliette, portão meia dúzia, gol no 621. Azul 9134, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 9134. Autorizado Aracaju, nível de voo 210, subida via Golf 677, subida Pucca, transição Aracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, código transponder 5550 e o controle em 120, decimal 8. Usa 3210 para Aracaju, via Golf 677, Pucca. Transição Aracaju, decolagem esquerda, 5550, transpõe 208, controle 9134. 9134, correto, chama para puxa estacionamento. Agora pronto, puxa estacionamento 9134. Após a nave da conta final, o que pode ganhar e manter? Sim, o Arima tem 981, não? Sim, o Arima tem 981. Tarde, Oscar Alfa, reautorizado 4.000 pés. Autorizado 4.000 pés, Oscar Alfa. Xenia 6312, autorizado direto Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, Xenia 6312, grato. Confirme, gentileza. Xenia 6319 para posicionamento? Pega acionamento, posição 2. Autorizado, chama para emitir táxi, 6319. Espera 2165, curva esquerda, proa 210. Esquerda 210, 210. Nossa, escuta. 389.000, táxi Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette 5, obrigado. E 9811, no vento 170 graus, X09 nós, autorizada a decolagem 10. Azul 2770, ali mantém no zero. Quer manter um zero, azul 2770. Charlie Oscar Alfa, informe para ultrapassar o curso do localizador, curva agora à direita na proa 040, limite magnético no 20 de Sintra. 040, direita, Oscar Oscar Alfa. Espera 2165 para o localizador, curva esquerda, proa 140, desça para 2000 pés, livre LS, reporta estabilizado. Esquerda 140, livre LS, desça para 2000, reporta estabilizado. Salvador, Mike Serra Golf, full ILS. Mike Serra Golf, complete Simon, contact Tower 1195. Roger, Tower 118-495, thank you and have a day. Thank you. Controle Salvador, Rio 9811, decolar, escuta. Rio 9811, contato radar, suba para o nível 330, saída Momo. 330 na saída Momo, Rio 9811. Informed to make a short base leg due to traffic behind of you. Roger, I report cancel and short final. Short leg to Rodeo 7. Azul 2770, vento 1,90 graus, 089, autorizado a decolagem no zero. Autorizado a decolagem no zero, azul 2770. Mike Serra Golf to cancel, turn left to runway 17. Mike Serra Golf, IFR plane cancelled at 08 with a short leg, turn left, report final runway 17, down and lock it. Roger, report and short final, let me clear down and lock it now. Azul 2770, decolar 209, controle 120, decimal 8, morro. Foro 208, 2770, obrigado, bom dia. Obrigado, pessoal, 209. Passeira 2165, completo decimal Sânia Torre, 1895. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2770, decolado na Coral. Azul 2770, bom dia, contato radar, suba para o nível 160, autorizado direto Coral. 160, direto Coral 2770. Aliás, Alfa, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2.7, por 3, para realizar o estado do canal. Principal, Índia, e ponto espera, torre 1895, Oxaner 63, o Nuno. Rio 65, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 0, 16. Ajuste no 0, 16. Encerra Golf, please, leg to short final, runway 17. Mike Sierra, Golf, I have inside, clear to land, runway 17, wind 160 degrees, 08 knots. Roger, clear landing. After landing, my intention is backtrack to bottom. Roger. Espera 2165, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. 2165, curta essa baixa travada. Mike Sierra Golf on the ground at 12, clear to make a backtrack, report vacating on intersection of Button. controle, o Tierra Oscar Alpha estabilizando o localizador. Charlie Oscar Alpha completa sinal, chame a torre 1-1895. 1895, boa. Salvador, bom dia, papá, Charlie Oscar Alpha, baixar a travar. Charlie Oscar Alpha, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 0 no meio. Sua escuta para autorização, Charlie Oscar Alpha. Torre Salvador, Chané 63, 1-1, ponto espera para a gente, pronto. É 3-1-1, boa, mantenha ponto espera. Vai manter. Maxia Golf, bom dia, obrigado. Espera 2165, Solos 15, libera à direita, reporta novamente na Delta. Se quiser melhorar para a esquerda, vai apertar, desfrutar. Visão com a viatura à esquerda? Sim. Tem condições de ingressar na taxiway? Sim. Autorizado então o ingresso na hotel, com segurança? Real chance na frequência livre. Meu nome é o voo 2065. O Thiago Oscar Alfa tem um pouso autorizado? Alião Oscar Alfa, cheque trem autorizado, pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-7 nós. Autorizado pouso, baixado travado, Thiago Oscar Alfa. Bom dia, 2065. Dia 989 na escuta do controle? Solicitação, dia 989, 250 como sinal. Dia 989, chame agora o centro, Recife, 12545, alterne 12685 e solicite nível final 250. Primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 1-0, código transponder é o 5567 e o controle em 120 decimal 8. Provado, 370, recife, rota do pano, decola na PUCA, transição na Caju, curva à esquerda, controle 208, transponder 5567, pronto para prestar acionamento, posição 4. Bom, 1-1-8-4, ciente, aguarde apenas a passagem do tráfego da companhia, está passando a sua retaguarda. E assim que eu mesmo repassar a retaguarda, autorizado para o estacionamento. Já está passando nesse momento. Ok, após o nosso tráfego passando a retaguarda, é autorizado. 1-1-8-4. Solo, Papa Papai, Charlie Oscar Alfa, livrou a cara de carro. Charlie Oscar Alfa, ciente. Autorizado o ingresso na Alfa, taxi via Juliette. Contorne o prato principal e chame na Lima. O senhor conhece o aeródromo? Negativo. Sim. Alfa Juliette, Marina Lima, não sai da sala. NM3 no 1, vento 1,60 graus, 0,6 nós. Autorizada a decolagem no 0. Segunda decolagem, só no 0, também NM3 no 1. Salvador, Gonomia 21 para Congonhas, está no gate número 6. Boa, bom dia. Gonomia 01, bom dia, pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado, São Paulo Congonhas, em vez de voo 360, a rota Upper Zulu no 0, por base Upper Zulu no 6, e após sair conforme rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita após a decolagem, pistão no 0. Código 5575, controle no 208. Ok, nível de voo 360 autorizado para Congonhas, Apesulu 1-0, após Pupavi e Apesulu 1-6, após Companhia Nota, plano de voo. Feita da El, transição Ledra, após Mótima. Primeira curva direita, colanda 1-0, transponder 5575, controle após 1-208. No 621, no cotejamento correto, chama para posicionamento. Chama para posicionamento, gol 1621. Salvador, 9134 azul, pronto, pushback acionado. Tente 9134, só confirmando, parte 3? Afirmativo, 9134. Autorizado, chama para iniciar táxi 9134. Autorizado, posicionamento, chama para táxi 9134 azul. Xena M3 no 1, decolada de 2-0, controle 1-2-0, decimal 8, morro. 2-0-8, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, o Xena M3 no 1. Xena M3 no 1, bom dia, contato radar, chegou para o nível 360, autorizado, direto lida. 360, direto Lida, Oceaner 6319. Oscar Alfa, autorizado táxi Lima, Mike, Quebec. Quebec, chame sua 18895 para o cruzamento. Lima, Mike, Quebec, chamarei para o cruzamento, apoio o Oscar Alfa. Autorizado decolagem no 0. Decolagem no 0, vou 2065. 2794, ciente. Pronto, cópia? Pronto, cópia. 2794. Autorizado Barreiras, nível de voo no 60, que sai conforme rota do plano de voo. Subida, MOM, transição, VATAP. Primeira curva à esquerda, após a decolagem, pista 1-0. Código 5531. E o controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado Barreiras, nível 1-60, via rota do plano de plano na 6 da MOM, a Para o táxi, gol 1184, tinha B de 127, autonomia de 3 horas e 20, alterna Fortaleza. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 06, gol 1184. Direita Índia, ponto de espera 1895016, gol 1184. 5, decolado aos 2-2, controle 120, desse no 8, meu voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, voo 2065. Voo 2065, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. 340 da El, 206. 096, ou corrigindo, azul 9134. 4 Índia, ponto espera 18 mais 5, o 9340. Charlie, Oscar, Alfa, autorizado cruzamento, papai está sendo a frequência livre, bom dia. Um minuto para a cópia. Carro meu passar Fox November, pronto para a cópia. Tudo zero, pronto. 1184, voa, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 160 graus, 08 nós. A linha decola, pista 10, voa 1184. Responder 5571. E o controle 120, decimal 8. Papá Romeu, para Fox November, já está pronto para acionamento? Chame para acionamento, Fox November. 3-1-1. Aguarda. Bom dia, 9134, bom dia, Lima tem. Oi, copia a autorização para Maceió. Ok. Vou no 648, se possível, copia a autorização, Maceió. No 648, autorizado Maceió, nível de voo 350, via Pesolu 17. Subida será Pouca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda após a decolagem. Código 5007. Controle 120.8. Autorizar 30 para Maceió, 3.7. Fala do zero, saída pouca, pouca caidor. Com a primeira curva pela esquerda, pode decolar. Transponder 5007, controle 28.5. 20.8. Não vou, não vem a partir. Correto, só para posicionamento. 065, pode voar mais uma também? Aguarde a coordenação com o centro, 206. Certo. Controle, bom dia, voo 1184. Bom dia, 1184. Contato radar estabelecido, sobe e mantém o nível 370, fica pouca. É, 370, subida pouca, voo 1184. Lona 7, decola com a curva esquerda, Fuca, Aracaju, 5004, código 120.8, controle, para o Oceaner 6140. Afirma 5004, código, chame para posicionamento 6140, posicionamento correto. Chama para o pronto, 6140. Lancha autorizado, decolagem no zero. Decolagem no zero, mais 1340. Azul 2770, serviço radar encerrado, agora afastado de Salvador, 58 milhas sudoeste. Mantém o nível de voo 160 e chama o controle, posto, correção, controle Ilhéus, frequência no 20.1, bom voo. Solo Salvador Azul 2714. 2714, siga. Existe a possibilidade de acionar na posição em coordenação com o pessoal de solo e pode acionar na aeronave, posterior para o feedback? Sim, chame para início de táxi, 2714. Chamaremos, 2714. CIF frequência 125.1, secundária 133.25, bom voo. Afirmativo, 6319 agora com Recife, ONU 251, oferta ONU 3325, grato, vamos da base. Controle Salvador, bom dia, 9134 da Azul, cruzando 1300 pés. 9134, sobe ao nível de voo 210, na saída Fuca, contato radar estabelecido na decolagem. 210, Fuca, sobe via 9134 da Azul. Recife. 065 Recife, 25.1, secundária 3325, bom voo. Alô 4, aciona identificação, desça ao nível de voo 050 na proa de ITAP para em ITAP interceptar o pedido da chegada à área. 050, proa de ITAP, Salvador, gol no 621, no 612, pronto para o inspecionamento. No 621, está autorizado só para início de tarde. Vem falar para início de tarde, gol no 621, tá já. Informação 094, acima de distração, vista ao nível de voo 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, com o 0094, está repetindo para 2509. E o 0094? O 94 mantendo o perfil, segue como número 3. Mantém o perfil, manda nova. Voo 1184, chama agora o centro Recife na frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2065, pode obrigado. Pato 207, essa é a identificação, desce para 4 mil pés, o ajuste 1-0 no meio, chegada bom. Também está livre até bom, viu? 4207. Segue como número 2, vai seguir um Learjet 35, aproximando pelo setor sudoeste de Salvador. Chama para o táxi. Chama para o táxi, 27 no Salvador, 0648 para puxa acionar, portão 1. Confio? 0648, puxa acionar, portão 1. Aguarde, no 648. Aguarde, no 648. Para 1-4. Qual a velocidade que mantém na descida? 180 em secada. Tem condições de manter essa velocidade até a próxima etapa? Positivo, por gentileza, segue como número 1 na aproximação aqui no controle salvador. Azul 9134, chama agora o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545, alterna 2005, Recife, 9134, azul, boa. Para o táxi, Papá Fox November. O Canel 6140 está na 7 para o inspecionamento. 6140 autorizado, só para o táxi. Para o táxi, 40. espera da 0, gol no 621. No 621, torre 1895. 1895, tá bom. 7 no 4, poderia dar um estimado para este táxi? Azul 27 no 4 é o solo? Sua João Bel 4-0? Proximou 6-1-4-0. Prossiga. Se amou? Negativo, foi o 27 no 4 da Azul. Ok, espero que se tivesse no 7-6-1-4-0. Sim. 7-1-4 é o solo. Oi, Salvador, bom dia. Gol no 621, pode esperar no 0. No 621, boa, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 08 nós. Quente ali, decolando no 0, gol no 621. 739, informação, querido. Rodinho 739, acima a identificação, descida ao nível de voo 070, 70, chegada a mar e redução para 250 nós. Vai seguir com o número 4 na aproximação. Tráfego Canta 7 está na posição agora de 1 hora 15 milhas, é um 737-800 da companhia. Sim, 7.000 e 2.000, Baral no 4, cruzando o nível de voo 070, descida autorizada para 2.000 pés, o ajuste no 0 no meio, está livre a proa de duna, para interceptar final do procedimento, reporte estabilizado. Sendo para 0, 1 no meio, pro de tudo, reportará estabilizado agora no 648, mas um minutinho só. Só o aeronave ATR da Azul ingressar no taxa aí, eu vou liberar o pushback. Bravo. Autorizado até a Taxi Hotel. Chame no hotel para o cruzamento Papa Fox November. Estabelecido na decolagem, sobe e mantém nível de voo 360, saída da El. 360, saída da El. Do Taxi, o Chané 64068 é o POB 3. Horas de autonomia alterando o Salvador. Ataque autorizado via pátio Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 0, 1 no 6. O Oxané 6140, agiliza o táxi, por gentileza. Agiliza. No 648, aguarde mais alguns instantes para o táxi, para o pushback, corrigindo. Aguarde. Alinhado e decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 09 nós. A linha decolada 10 azul, 2700. Positivo 4207, após Pelô, prossegue via para 2000, ajuste em Salvador no 096. Papá Fox, no mesmo, mantenha a posição no hotel. Operar aqui na volta. Puxação do Champrain de táxi. Puxação, chama táxi. Canal 6140, quanto espera pronto? 6140, a linha e mantém. Tem, mantém 40. Box November, agiliza o cruzamento. Pistão 9028, chama na Delta. Zulu 714, decolada às 4-3, controle 120, décimo último voo. 208, azul 2714, grato, bom trabalho. Papá Romeu, Papá Fox, November, taxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, departamento. Barão 1-4, completa final, chama Torre 1, 1-8, decimal 9-5, bom pouso. 2-9-5, controle, gol no 621. No 621, prossiga. Poderia coordenar a sua de morte para nós, senhor? Gente, aguarde, somente mantendo perfil. Gol 1-0-9-4, Tatu Vitor para sequenciamento, esquerda para o norte, limite ao norte. Esquerda para o norte, limitado pelo localizador, gol no 0-9-4. Código transponder 5572, controle 120, decimal 8. Postéria 2165, rodejamento correto, livre estacionamento para o táxi. No 739, redução de velocidade para 220 nós. 1094, no 094 descendo para 3000, direita proa 050, nesta proa intercepta o localizador. Direita 050, autorizado o localizador, gol 094, descendo para 3000, após o ar. Papá Romeu, Papá Fox November, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para reiniciar o táxi. Caraca, 3198, autorizo o ITAP, TAN 3198. E esse ITAP? 05 na aproximação, TAN 3198. Algum número 5? Afirmativo. Tá bom. 1-4, check trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 3-0-7 nós. 1-4, está travado, está livre o pouso, guarda 1-4. Leme 1-4.